Meu trabalho, minha vida. Isso parece plano do governo, Bimala. Meu trabalho, minha vida. Meu trabalho, minha vida. É, parece plano do governo, né? Mas o que eu ganho com isso? Não vou entrar no Wilson. O Wilson também. O que eu ganho com isso? E se eu fizer do meu trabalho a minha vida, né? Me dedicar a vida inteira ao meu trabalho, o que eu ganho com isso, hein? Qual é o benefício disso? A maioria das pessoas fazem isso. Sim, a maioria das pessoas fazem isso, sim. Se dedicam, né? De corpo e alma, nem sabe que tem alma, mas se dedicam de corpo e alma ao trabalho. Como que é que fala no Gita lá? Cadê? Se apega, né? Apego é, não tem jeito de não se apegar. Nós somos máquinas de nos apegar. Então, esse é o ponto, né? Esse é o ponto, o tema de hoje, meu trabalho, minha vida. É o que vamos ver no Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 18, verso 22. Você que tem o Gita aí, o Bhagavad Gita, como ele é, abra no capítulo 18, verso 22, que é o tema que nós vamos ver hoje. E nesta terça-feira tem jejum de Ekadashi. Nós vamos ler a história hoje, daqui a pouquinho, depois do Gita. Não tem aniversário. Vamos ler o Shrimadbhagavatam, se der tempo, né? Nem livro de Krishna, nem sonhar, né? Porque se der tempo, nós vamos ler o Shrimadbhagavatam. Tá bom, já parei de falar, então vamos lá ouvir sobre meu trabalho, minha vida, com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militanjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Andeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam, Sagrajatam, Sahagana, Ragunatam, Vitantam, Sadivam, Sadvaitam, Savadutam, Parijana, Sahitam, Krishna, Chaitanya, Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kanta Arada Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabano Suti Devi Pranamami Hari Priye Mancha kalpa tarubhyas cha kripa sindubhya eva cha patita nam pavane bhyo vaishnave bhyo namo namaha bhaja shri krishna chaitanya prabhu nityananda shri adwaita gadadara shri vasadi goura bhakta vrinda hare krishna krishna krishna hare hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Meu trabalho, minha vida, capítulo 18, verso 22, a perfeição da renúncia. Então vamos tentar cantar esse mantra. Jatu kritis nava ekasmin karye saktam ahaitukam attatva thava alpancha tatthamasam udahritam. Tradução palavra por palavra. Jat, aquilo que tu mas. Kritisnava, o total de tudo. Ekasmin, em uma pessoa. Kariye, trabalho. Saktam, apegado. Ahaitukam, sem causa. Atatva, artava, separou duas palavras. Atatva, artava, sem realidade. Alpancha, é muito pouco, não, desculpem, e muito pouco, não é muito pouco. Alpancha, e muito pouco. Tat, isso. Tamasam, no modo da escuridão. Udahritam, disse. Tradução completa. E se diz que o conhecimento através do qual uma pessoa se apega a um tipo de trabalho como se este trabalho fosse tudo, sem se interessar na verdade, e o qual é muito escasso, está no modo da escuridão. Está vendo, Bimala? Vou até ler de novo o que Krishna falou. E se diz que o conhecimento através do qual uma pessoa se apega a um tipo de trabalho, como se este trabalho fosse tudo, sem interessar-se na verdade, verdade com V maiúsculo, com certeza é a verdade absoluta, e o qual é muito escasso, está no modo da escuridão. Não entendi nada, Bimala. Felizmente, Prabhupada explica. Krishna fala e Prabhupada explica. Aí a gente entende. Se não, sem chance, né? O conhecimento do homem comum está sempre no modo da escuridão ou ignorância. Está vendo? Já acertei sem querer. A maioria. Então, a maioria, como nós falamos no começo do programa, a maioria faz isso, né? Se dedica ao conhecimento, a esse conhecimento citado por Krishna no verso. Qual conhecimento? O conhecimento do homem comum, Bimala, que está sempre no modo da escuridão ou ignorância. Por quê? Porque toda entidade viva na vida condicional nasce no modo da ignorância. Então, nessa era de Kali Yuga, todo mundo nasce na mais completa escuridão da ignorância. Uma pessoa que não desenvolve conhecimento através das autoridades ou injunções escriturais tem conhecimento limitado ao corpo. Ela não está interessada em agir segundo as direções das escrituras védicas. Para ela, Deus é dinheiro. E conhecimento significa a satisfação das exigências corpóreas. Tal conhecimento não tem relação com a verdade absoluta. É mais ou menos como o conhecimento dos animais ordinários, o conhecimento de comer, dormir, defender-se e acasalar-se. E quais são essas pessoas ignorantes, né? Muita gente que acha que ignorante é o cara que não sabe ler e escrever, né? Nós estamos vendo na televisão aí, ó, os maiores ignorantes do mundo ganhando os prêmios Nobel, né? Nobel de Medicina, Nobel de Química, Nobel de sei lá do quê. É, então. Por quê? É o que está falando aqui, ó. Conhecimento limitado ao corpo. Limitado ao corpo. É o que eles estudam. É o que eles se dedicam a vida inteira. A vida deles é isso. É cultivar e praticar esse conhecimento limitado ao corpo. Essas pessoas não estão interessadas em agir segundo as direções. Lembrei de uma aula de Prabhupada. São os patifes especiais. É, esses que ganham os prêmios Nobel, PhD, esses títulos aí. São os mais ignorantes. São ignorantes especiais, como Prabhupada fala, são patifes especiais. Por quê? Porque o conhecimento deles está limitado ao corpo, à matéria. É, o corpo é feito de matéria, 8 elementos materiais. Bom, nem isso eles sabem. No máximo eles conhecem os cinco elementos materiais, né? Então, ela não está interessada em agir segundo as escrituras, as direções. É, a ilusão faz isso, né? As pessoas que parecem mais inteligentes são as mais burras, né? Segundo as escrituras védicas, tá? Segundo a visão dos mestres espirituais, das escrituras autorizadas e das pessoas santas. Não é a opinião do Nayana que vos fala, não. É a opinião de mestres espirituais, mas mestre de verdade, tá? Não é esses patifes que tem por aí, não. Mestres de verdade, qualificados, autorizados e competentes, escrituras perfeitas, as escrituras védicas, e as pessoas santas, santo de verdade, não é santo que bebe, que fuma, que joga, que faz sexo, que se masturba, não, isso não é santo, nos padrões védicos não. Então essas pessoas não estão interessadas em agir segundo as direções das escrituras védicas. Para elas, Deus é dinheiro, e conhecimento significa a satisfação das exigências corpóreas. Tal conhecimento não tem relação com a verdade absoluta. É mais ou menos como o conhecimento dos animais ordinários, por isso que Prabhupada chama essas civilizações de cães e gatos. O conhecimento deles é de comer, dormir, se defender e se acasalar. Aqui se descreve que tal conhecimento, como o produto do modo da escuridão, é o conhecimento das pessoas ignorantes, as pessoas que vivem na mais completa escuridão da ignorância. Em outras palavras, conhecimento que se relaciona com a alma transcendental além deste corpo chama-se conhecimento no modo da bondade. E conhecimento que produz muitas teorias e doutrinas em virtude da lógica mundana e da especulação mental é o produto do modo da paixão. E se diz que conhecimento que se refere unicamente à manutenção do corpo de uma maneira confortável está no modo da ignorância. E Prabhupada falar naquela palestra que a gente ouve sempre, né? Todo dia a gente, na hora do almoço, né, Bimala? A gente coloca a aula de Prabhupada. Essas aulas que estão disponíveis aí no nosso site, né? São cento e poucas aulas. E nessa palestra, Prabhupada fala, não se torna um patife especial, né? Um ignorante ilustrado, um ignorante estudado. As pessoas que estudam para burro, as pessoas que entram nos matadouros da alma. Isso não é conhecimento. Mais uma vez, está sendo falado aqui por Krishna e explicado por Prabhupada e repetido por nós, né? Tá bom, já parei de falar. Bom, gente boa, todo conhecimento com todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é. E o Bhagavad Gita como ele é está à sua disposição no nosso site, krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na segunda linha está passando o link Livros grátis. Você clica aí que você encontra o Gita de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção, é a que está passando aí agora. Livros de Prabhupada. Já cliquei aqui. Já clicou aí? Então clica aí. Já cliquei aqui, já abriu, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam. Se você não achar o link, fale com a gente que a gente passa para você, tá bom? Já apareceu aqui. A gente só não passa no Facebook, que o Facebook não deixa. Nem no inbox, né? Nem no box, inbox lá ele não deixa. Ele deve estar brigado com o Blogspot, né? Tá, ninguém perguntou. Tá bom, já estou avisando, Bimala. A gente passa no e-mail, no Face, no WhatsApp, né? Em vários locais. Menos aí no Facebook, que o Facebook não deixa. Fala que infringe sei lá o que, as leis dele lá. Bom, já apareceu aqui o Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, volume 1, 2 e 3. Depois você desce mais, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Depois aparece a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. A próxima coleção que a gente vai ler na rádio, todo esse conhecimento vivido na prática. Muita gente diz, mas isso não acontece, é difícil praticar. Não, isso acontece e é possível para todos praticarem, e nessa coleção está a pessoa que viveu esse conhecimento na prática aqui e agora. E agora sim, apareceu o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo. Você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente. canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 981715751. Combinado? Então tá combinado. E agora o que temos, Bimla? Ah, o jejum. Agora vamos falar sobre o jejum de Parama Ekadashi. É para você conhecer um pouquinho mais sobre a história deste jejum que só acontece no ano bissexto. Vamos ler agora na krishnafm.com.br a história do jejum Parama Ekadashi. É o jejum número 26. Yudhishthira Maharaja disse: ó Senhor Supremo Krishna, qual o nome do jejum que ocorre durante a quinzena obscura do mês extra no ano bissexto? E ainda, ó Senhor Krishna, Senhor de todos os universos, qual o processo para observá-lo corretamente? Por favor, narra-me tudo isto. A Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Shri Krishna, respondeu: ó Yudhishthira, este dia meritório se chama Parama Ekadashi. Confere a grande bênção de uma vida agradável e, afinal, a liberação do nascimento e morte. O processo para observá-lo é similar àquele para observar o jejum que ocorre durante a quinzena clara do mês extra do ano bissexto. Isto é, neste jejum a pessoa deve adorar a mim, o melhor de todos os seres, com pleno amor e devoção. Com relação a isso, agora contarei uma história maravilhosa, assim como ouvi dos grandes sábios na cidade de Kampiliya. Uma vez, um sacerdote brâmana muito piedoso, chamado Sumedha, residia em Kampiliya com sua esposa, Pavitra, que era extremamente casta e devotada a seu marido. Devido a ter cometido algum pecado numa vida anterior, Sumedha estava sem dinheiro ou grãos alimentícios. E mesmo embora mendigasse de muitas pessoas para ter alimento, não conseguia obter qualquer quantidade substancial. Está vendo aqui, ó? Por que, né, que uma pessoa passa sufoco na vida? Por que que ela fica sem ter até o que comer? Por que? Com certeza deve ter cometido pecados na vida anterior. É o caso aqui citado de Sumedha, né? E embora mendigasse de muitas pessoas para ter alimento, não conseguia obter qualquer quantidade substancial. Praticamente não tinha alimento adequado, vestes ou abrigo para si e sua bela e jovem esposa, que tinha caráter tão excelente que continuava a servir Sumedha fielmente, apesar da pobreza. Esse é o dever da esposa, né? É, na teoria todo mundo sabe disso. Sabe nada, fala disso. É, se aceita ele ou ela para viver na riqueza ou na pobreza, na doença e na saúde. Sim, sim, eu aceito. Não, com você eu moro até debaixo da ponte. Antes, né? Ela fala isso antes, né? Depois o cara... Ah, meu amigo... fica sem dinheiro, você vai ver se ela vai continuar. As mulheres comuns, né, Bimala? Essa aqui não é uma mulher comum, né? Essa aqui com certeza é uma sacerdotisa brâmana, né? Então ela continuava a servir Sumedha, seu marido, fielmente apesar da pobreza. Quando vinham convidados na casa deles, Pavitra lhes dava seu próprio alimento. E embora frequentemente ficasse com fome, seu belo rosto, semelhante a um lótus, nunca desbotava. Este jejuar tornou-a fraca, mas sua afeição por Sumedha permanecia inquebrantável. Vendo tudo isso e lamentando sua má sorte, Sumedha, certo dia, disse para Pavitra: minha querida esposa, ó mais bela, mendigo doações dos ricos, mas mal ganho algumas sobras. O que devo fazer? Que possível alívio haverá para nossa sina? Onde devo ir para ter alívio? Ó, mais obediente e amorosa esposa, sem suficiente bens, os assuntos domésticos nunca são bem-sucedidos. Nota 1, no final eu leio. Portanto, por favor, permita-me para o exterior e obter alguns bens. Ah, tá, permita, faltou ir, né? Faltou revisão, Bímola. Ah, não foi você que revisou, mas você deveria revisar de novo, né? Tá bom. Lê mais e fala menos. Tá bom, senhora que manda. Culpado sou eu, é. Culpado da senhora não revisar esse texto sou eu. Tá bom, então tá bom. Portanto, por favor, me permita ir para o exterior e obter alguns bens. Se eu fizer tal esforço, certamente obterei a fortuna que me estiver destinada. Sem fazer algum esforço, a pessoa não consegue satisfazer os seus desejos ou atender às suas necessidades. Assim, os sábios disseram que o esforço entusiasmado sempre é auspicioso. Nota 2, no final eu leio. Ao ouvir seu marido falar estas palavras, Pavitra juntou as palmas de suas mãos e olhos transbordando de lágrimas e falou para ele com grande respeito e afeição. Penso que não há ninguém maior ou mais sábio que tu, meu querido. Quem, embora na miséria, está interessado no bem-estar dos outros, fala assim como falaste? Contudo, as escrituras declaram que qualquer fortuna que a pessoa obtenha nesta vida é devido a ter dado caridade em vidas anteriores e que se não deu caridade nas vidas prévias, então mesmo que se sente num monte de ouro do tamanho do Monte Sumero, ainda se permanece pobre. Nota 3, no final eu leio. Qualquer caridade que a pessoa dê na forma de educação, dinheiro, terra fértil e sementes. Não é sementes, desculpem. E semelhantes, é porque semente de gergelim também é uma caridade muito. Dar grãos, né? Dar grãos, principalmente aos sacerdotes brâmanas, é uma grande caridade, né? Dar grãos às pessoas. E não carne e peixe ovos, né? Porque aí vai para o inferno quem dá e quem recebe. Tá, errei. Vou voltar aqui. Qualquer caridade que a pessoa dê, é a esposa falando, qualquer caridade que a pessoa dê na forma de educação, dinheiro, terra fértil e semelhantes, lhe é devolvida numa vida futura. Recebemos o que damos, ou colhemos o que plantamos, né? De fato, aquilo que o Senhor do Destino, o Criador, escreveu como nossa fortuna certamente irá acontecer. Ninguém obtém riqueza sem ter dado caridade numa vida anterior. Ó, melhor dos sacerdotes brâmanas, como agora estamos pobres, em nossas vidas prévias, nem tu nem eu devemos ter dado qualquer caridade a pessoas dignas. Outro detalhe aí. Não pode dar caridade para malandro, bandido, viciado, porque senão ele vai pecar mais e você é culpado por dar condições para ele pecar mais. É, tem muitos detalhes, é uma ciência, né? Portanto, ó gracioso marido, deves permanecer aqui comigo. Sem ti não consigo viver sequer por um momento. E depois tem outra, né? Onde você for, o seu karma, o seu mau karma, seu mau karma vai atrás de você, né? Tem gente que acha que vai melhorar porque vai mudar de cidade, né? Não. Onde você for, o seu mau karma vai junto com você. Sem seu marido, uma esposa não é bem-vinda por seu pai, mãe, irmão, sogro ou qualquer membro familiar. Todos dirão: perdeste o teu marido. Vixe, és má sorte. Desta maneira serei severamente criticada. Nota 4, no final eu leio. Por favor, portanto, fica aqui comigo e satisfaz-te com qualquer bem ou quaisquer bens que obtenhamos. O que estiver destinado obteremos no devido curso do tempo e desfrutaremos aqui em perfeita felicidade. Essa mulher tem filosofia, hein, Bímola? Você corre atrás da desgraça, dos problemas, do sofrimento? Não corre, né? Mas ele vem. Então, da mesma forma, o que tiver reservado de bom para você vai vir, assim como vem as coisas ruins também. É isso que ela estava falando, né? Tendo ouvido estas plangentes palavras de sua esposa, Sumedha decidiu permanecer no vilarejo natal deles. Certo dia, desculpem, o grande sábio Kundinya chegou à casa deles e, ao vê-lo, o sacerdote Brahmana Sumedha e sua esposa ficaram de pé diante dele e ofereceram suas respeitosas reverências. Com sua cabeça curvada, Sumedha deu as boas-vindas. Somos muito afortunados por vê-lo aqui hoje, ó mais sábio dos sábios. Minha vida se tornou bem-sucedida e me sinto muito obrigado a ti. Sumedha, desculpem, ofereceu a Kundinya Muni, o sábio, um assento confortável e louvou muito as suas austeridades e erudição. Só por ter a sua audiência hoje aqui, disse Sumedha, me tornei muito afortunado. O pobre casal de sacerdotes brâmanas alimentou o sábio tão suntuosamente quanto podiam. E depois Pavitra perguntou ao mendicante: Ó mais sábio ser, que processo devemos seguir para sermos aliviados de nossa pobreza? Como pode uma pessoa que não deu qualquer caridade em sua vida anterior para conseguir boa família, muitos bens e uma boa educação nesta vida? Meu marido quer me deixar aqui e ir para o exterior mendigar donativos, mas implorei-lhe sinceramente que ficasse aqui comigo. Disse-lhe humildemente que se faltam bens na vida atual é por não ter dado suficiente caridade em suas vidas passadas. E assim ele consentiu em ficar aqui. É só devido à minha grande fortuna que misericordiosamente vieste aqui hoje. Agora é certo que breve veremos o fim de nossa pobreza. Ó melhor dos sacerdotes brâmanas, por favor, nos conte como poderemos ser libertados desta perpétua miséria provocada pela pobreza. Ó misericordioso, por gentileza, descreva algum meio, um local de peregrinação que possamos visitar ou uma austeridade que possamos realizar pela qual nossa má fortuna termine para sempre. Ouvindo esta sincera súplica daquela paciente senhora, o grande sábio Kundinya refletiu silenciosamente por um momento e depois disse: existe um dia de jejum muito querido pela suprema personalidade de Deus, Krishna, o Senhor Hari. Jejuar neste dia nulifica todo tipo de pecados e remove todas as misérias causadas pela pobreza. Este dia de jejum, que ocorre durante a quinzena obscura do mês extra do ano bissexto, é conhecido como Parama Ekadashi. É o maior dia do Senhor Vishnu. Este jejum do mês extra, na quinzena obscura, concede todas as necessidades da vida, tais como dinheiro e grãos alimentícios, e afinal dá a liberação. Quando vem a noite deste dia, deve-se começar a cantar as glórias do Senhor Krishna e dançar Hare Krishna em êxtase, e deve-se continuar pela noite toda. Este sagrado dia de jejum, certa vez, foi observado fielmente pelo Senhor Kuvera. Quando o Senhor Shiva viu quão estritamente ele jejuara, Shiva ficou muito satisfeito e tornou Kuvera tesoureiro do céu. Também o rei Harishchandra jejuou neste jejum de Ekadashi depois que sua querida esposa e filho tinham sido vendidos, e o rei pôde reavê-los. Depois disso, ele governou seu reino sem mais nenhum impedimento. Portanto, ó senhora de olhos grandes, deves observar este sagrado jejum de Parama Ekadashi, seguindo todas as regras e regulações apropriadas e permanecendo acordada toda a noite. E o Senhor Krishna continuou. Ó Yudhishthira, filho de Pandu, desta maneira, Kundini Amuni, misericordiosa e afetuosamente, instruiu Pavitra sobre o jejum de Parama e Kadashi. Depois falou para Sumedha: no dia seguinte do jejum, deves fazer o voto de observar jejum de Pancharátrica conforme as regras e regulações. Após tomar banho cedo de manhã, tu e tua bela esposa, junto com teus pais e os dela, devem jejuar por 5 dias de acordo com sua capacidade. Então, vos tornareis todos qualificados para retornar para casa, a morada do Senhor Vishnu. Uma pessoa que simplesmente se utiliza apenas de um assento durante estes 5 dias, vai para os planetas celestiais. Quem quer que alimente bem sacerdotes brâmanas qualificados nesses 5 dias, de fato, alimentou todos os semideuses, todos os seres humanos e mesmo todos os demônios. Quem quer que doe um pote de água potável a um sacerdote brâmana 2 vezes nascido durante este período de 5 dias de jejum, obterá mérito igual a doar o planeta inteiro como caridade. Quem quer que dê para uma pessoa erudita um pote cheio de sementes de gergelim, reside no céu por tantos anos quanto haja sementes no pote. Quem doa um pote cheio de manteiga clarificada dourada, certamente irá para a morada do Deus do Sol após gozar plenamente dos prazeres deste planeta terreno. Quem quer que permaneça celibatário durante estes 5 dias, obterá felicidade celestial e desfrutará com as donzelas de Indra Loka, as donzelas celestiais. Portanto, ambos, Sumedha e Pavitra, deveis jejuar durante estes 5 dias de Pancharátrica, a fim de serdes recompensados com amplos grãos e bens para o resto de vossas vidas neste planeta. O mundo transcendental será vossa morada depois disso. Ouvindo este sublime conselho, o casal de sacerdotes brâmanas, Sumedha e Pavitra, observaram devidamente o jejum Parama Ekadashi e o jejum de Pancharátrica, e dentro em breve viram um belo príncipe se aproximando deles, vindo do palácio real. Sob ordens do Senhor Brahma, o príncipe lhes deu uma bela casa finamente mobiliada e os convidou a viver nela. Louvando sua austeridade e paciência, também lhes deu um vilarejo inteiro para o seu sustento. Então ele retornou ao palácio. Assim, Sumedha e sua esposa gozaram de todo tipo de facilidades neste mundo e afinal foram para a morada de Deus, Vishnu. Quem quer que observe um jejum no Parama Ekadashi e também o jejum de Pancharátrica, se liberta de todos os seus pecados e depois de desfrutar da vida aqui, retorna à morada eterna de Deus, Vishnu Loka, como fizeram o sacerdote Brahmana Sumedha e sua fiel esposa Pavitra. É impossível, ó Yudhishthira, calcular a extensão do mérito que se obtém por jejuar no Parama Ekadashi, pois tal observância é igual a tomar banho em local de peregrinação como o lago de Pushkara e o rio Ganges, dar vacas em caridade e realizar toda sorte de outras atividades religiosas. Quem jejua neste dia também completou as oferendas de oblações a seus antepassados em Gaia. Com efeito, jejuou em todos os outros dias auspiciosos. Como na ordem social o sacerdote Brahmana é considerado o melhor, como entre as criaturas de 4 pernas a vaca é a melhor, e como entre os semideuses o Senhor Indra é o melhor, assim entre os meses, o mês extra do ano bissexto é o melhor. O jejum Pancharátrica, o jejum de 5 dias no mês extra do ano bissexto, dizem remover todos os tipos de pecados abomináveis, mas o jejum Pancharátrica, junto com os jejuns no Parama e Padmini Ekadashis, destrói todos os pecados da pessoa. Se uma pessoa é incapaz de jejuar em todos esses dias, deve observar os jejuns durante o mês extra, conforme sua capacidade. Uma pessoa que tenha recebido um nascimento humano não toma um devido banho durante este mês extra e depois observa estes jejuns, que são muito queridos pelo Senhor Hari, comete suicídio e sofre no ciclo de 8 milhões e 400 mil espécies. O raro nascimento humano destina-se a acumular mérito e, afinal, atingir a liberação. Portanto, deve-se, de qualquer maneira, observar jejum neste auspicioso dia de Parama Ekadashi. O Senhor Shri Krishna concluiu: ódio destira sem pecado, conforme pediste, descrevi para ti o maravilhoso mérito que se pode obter por jejuar no jejum chamado Parama Ekadashi, que ocorre durante a parte obscura do mês extra do ano bissexto. Deves observar este jejum se é de todo possível. O rei de Yudhishthira fez exatamente como o Senhor Krishna havia instruído, e assim também fizeram todos os seus irmãos e sua esposa Draupadi. Após desfrutar prazeres raramente obtidos neste mundo material, retornaram ao lar de volta para Deus. Quem quer que, após tomar o devido banho, observe um jejum nestes dois jejuns de Ekadashis do mês extra, irá para o céu e finalmente obterá a morada de Vishnu. E enquanto viaja para lá, será louvado e receberá orações de todos os semideuses. Assim termina a narrativa das glórias de Parama Ekadashi, o jejum que ocorre durante a quinzena obscura do mês extra do ano bissexto, conforme o Skanda Purana. E agora as notas. Nota 1. Chanakya Pandita diz que, sem bens, a vida de um chefe de família é inútil. Nota 2. As escrituras reveladas, as escrituras védicas declaram que quem se esforça entusiasticamente certamente obterá sucesso. Mas quem diz, aceito minha sorte na vida, é um homem preguiçoso. Nota 3. As escrituras védicas declaram que conhecimento transcendental, educação transcendental, bens satisfatórios e agradar membros familiares é o que adquire a pessoa que deu profusa caridade. Qualquer bem que a pessoa faça retorna para ela multiplicado. No Manu Miti, Manu Maharaja diz que o que estiver predestinado por Vidata, aquele que faz a fortuna, certamente irá acontecer. Nossa assim chamada boa educação, habilidade e entusiasmo não trarão sucesso. Nota 4. O Niti Shastra diz que, sem o devido abrigo e apoio e austeridade... Peraí, Bima. Sem o devido abrigo e apoio e austeridade, se seu marido estiver satisfeito, ela pensa que o Senhor Supremo e todos os semideuses estão contentes. O Senhor Supremo inclui todos os semideuses. É isso aí, final, né? Então agora só resta glorificar esse dia, esse jejum tão purificante e tão difícil, né? De sonhar no bissexto, né? Shri Paramekadashi Ki Jai, Paramekadashi Ki Jai. Bom, gente boa, todo esse conhecimento está de graça no nosso site, krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. Você clica aí que você encontra tudo isso aí de graça na tela para ler ou baixar. Mas se você não quer ler nem baixar, então só tem uma opção. Está passando aí agora, Livros de Prabhupada. É só você clicar, já cliquei, já apareceram aí os livros novos, né? A coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, o Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio, Bhagavad Gita Como Ele É, o livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, o Néctar da Devoção, Ensinamentos do Senhor Chaitanya, a Ciência da Autorrealização, está tudo aí, ó. Você já encomenda, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde arroba hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18981715751. Então vamos ler um pouquinho, dá tempo, né, Bimala? Ler um pouquinho do Shrimad Bhagavatam. Então vamos ler. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim sarasvatim vyasam tato jayam ujiraye shrivatam swakata krishna punya shravana kirtana hridiyantaisto hi abhadrani vidnoti suhri satam nashta prayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya Bhagavati Uttamash Loke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Estamos lendo o Shrimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 23. Prito Maharaja, volta ao lar. Errei de novo, é Maharaja Prito, volta ao lar. Não faz diferença, Bimala, mas tem que ler o que está escrito. Tá bom, senhora que manda. Maharaja Prito, volta ao lar. Canto 4, capítulo 23. Paramos aqui na palavra Shravaye, que foi mencionada num verso anterior e que indica que devemos ler não somente para nós mesmos, mas também devemos induzir outros a ler e a ouvir. Isto se chama pregação. Está vendo, Bimala? Então, o que a gente faz aqui na rádio, baseado no que Prabhupada falou, é pregação, porque se a gente está lendo não só para a gente, né? Se a gente ler não só para a gente, isso é pregação. Tá bom. Ah, já li, já é a quarta vez que eu leio. Tá bom, já parei. Então vou continuar. Chaitanya Mahaprabhu recomenda esta prática. Essa recomendação está na coleção Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 7.128. Ele diz que quem quer que encontremos, ou quem quer que encontres, simplesmente fala-lhe sobre as instruções dadas por Krishna, ou relata-lhe as narrações a respeito de Krishna. A história do serviço prático e amoroso a Deus de Prito Maharaja é tão potente quanto as narrações sobre as atividades da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Ninguém deve fazer distinções entre os passatempos do Senhor Krishna e as atividades de Prito Maharaja, e sempre que possível, o devoto deve procurar induzir outros a ouvir sobre Prito Maharaja. Devemos não apenas ler os seus passatempos para nosso próprio benefício, como também devemos induzir outros a lê-los e a ouvi-los. Dessa maneira, todos poderão se beneficiar. E Prabhupada, através de seus seguidores sinceros, está beneficiando o mundo inteiro. Se Prabhupada não tivesse escrito tudo isso, sacrificado, deixado de comer e viajado para o Ocidente, nós não estaríamos aqui na rádio lendo os livros de Prabhupada. Não, até não existiria nada, né? Eu já estaria morto, já. Duas vezes, já. Tive três chances já, Bimala. Com certeza, né? Já parei de falar. Qualquer pessoa que, com grande reverência e adoração, regularmente leia, cante e descreva a história das atividades de Prito Maharaja, com certeza desenvolverá fé inquebrantável e atração pelos pés de lótus do Senhor Krishna. Os pés de lótus do Senhor Krishna são o barco com o qual se pode cruzar o oceano de ignorância. A expressão Bhava Sindhu Pota Padi é significativa neste verso. Os pés de lótus do Senhor Krishna são conhecidos como Mahapadam. Isso significa que a fonte total da existência material repousa nos pés de lótus do Senhor Krishna. Como se afirma no Bhagavad Gita, capítulo 10, verso 8, Aham Sarvasya Prabhava, tudo emana dele, Krishna. Esta manifestação cósmica, que é comparada a um oceano de ignorância, também repousa aos pés de lótus do Senhor Krishna. Sendo assim, este grande oceano de ignorância é minimizado por alguém que seja devoto puro. Quem se refugia nos pés de lótus do Senhor Krishna não precisa cruzar o oceano, pois já o cruzou em virtude de sua posição aos pés de lótus do Senhor Krishna. Ouvindo e cantando as glórias do Senhor Krishna ou do devoto do Senhor Krishna, é possível se fixar firmemente no serviço aos pés de lótus do Senhor. Também pode alcançar esta posição muito facilmente quem narra a história da vida de Prito Maharaja regularmente, dia após dia. A palavra Vimukta Sangha também é significativa a este respeito. Por estarmos em contato com as três qualidades da natureza material, nossa posição neste mundo material é cheia de perigos, mas ao nos ocuparmos no serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna, mediante o processo de ouvir e cantar, imediatamente nos tornamos Vimukta Sangha, em português, liberados. Neste ponto, pena que acabou. Neste ponto encerram-se. Calma, Bimala. Deixa eu até tomar água. Né? Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do quarto canto, 23º capítulo do Shrimad Bhagavatam, intitulado Maharaja Prito Volta ao Lar. Calma, estou ladeando aqui a página. Capítulo 24, entoando a canção cantada pelo Senhor Shiva. Acabou no começo do capítulo. Eu vou ler o verso e vou parar, Bimala. Não, nem para ler, nem ler. Poxa vida, então vou ler de novo o nome do capítulo e vou parar. Capítulo 24, entoando a canção cantada pelo Senhor Shiva. É um mantra, né? Um mantra cantado pelo Senhor Shiva. Bhaja Govinda, Bhaja Govinda, Bhaja Govinda, Bhaja Govinda, Bhaja Govinda. É um dos mantras que o Senhor Shiva cantou. Ah, mas ele estava disfarçado de Shankaracharya, né? Tá bom, sim senhora, já parei de falar. Bom, gente boa, essa coleção, o Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, que tem todo o conhecimento, todas as respostas, com todos os detalhes, está de graça no nosso site. Isso mesmo. Você entra agora na krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. Ali você encontra essa coleção de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção, né? Que está passando aí agora, Livros de Prabhupada. Clica aí, já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Você já encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado.